Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e a cada ano que passa eu fico menos gamer. Fala pessoal, aqui é o Samu e o Skyrim com o PlayStation VR parece que tá muito foda. E aí galera, aqui é a Kira e mano, Dragon Ball, velho. Dragon Ball é a melhor coisa do mundo, mano. E aí galera, eu sou o Rolim e eu tô sabendo de outros podcasts, outros episódios que o Vini editou uma parte pra não confessar que ele gosta de novela mexicana. O que tem a ver, cara, com esse episódio, mano? Não tem problema, é, talvez seja a única oportunidade que eu tenho, então eu tenho que falar. Ai, cara, vamos lá, pode ser que eu edite essa parte também, tá? Não, eles não tem como editar a minha entrada, tem que deixar a minha entrada. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente não vai falar sobre novela mexicana, a gente vai falar sobre E3, grande evento de games aí que aconteceu essa semana. A gente vai estar discutindo aí as principais conferências, né, das grandes empresas. Talvez um foco maior aí pra Sony e pra Nintendo, né, que são as empresas japonesas aí. Então, é isso aí. Bora pro programa. Bom, vamos começar aqui pela conferência da Microsoft, né, que foi uma das mais importantes, né, talvez sim, em termos de tamanho, assim, tenha sido a maior. E, bom, a gente começa destacando os jogos ou a gente começa falando do novo console já? Ah, eles começaram com o novo console, então acho que vale a pena a gente começar com o novo console, né? Agora tem data confirmada aí de lançamento e preço confirmado. Então, o console, o novo Xbox One, que antes chamava Scorpio, agora é oficialmente Xbox One X, vai sair no dia 7 de novembro e, obviamente, sem estimativa de lançamento no Brasil. E o preço aí oferecido pelo mercado é de $500, que também não tem ainda uma previsão para preço no Brasil de como que vai ser esse console, que aqui vai ser, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais. Sempre, cara, sempre um preço que ninguém pode pagar, né? Mas de quesito sobre ele, tem que ele é menor até que o Xbox One S, né? Que já era uma versão compacta do Xbox. Ele tem aí as configurações impressionantes, que é tudo 4K, nativo, 60 FPS. Ele vai ter retrocompatibilidade também até com o primeiro Xbox. Foi uma dos pontos altos da conferência da Microsoft também. E um sistema aí novo de refrigeração do console, que é feito a vapor dentro do console, uma coisa meio inovadora, e primeiro console a usar esse tipo de tecnologia. Um louco. É, pois é, né? É, isso aí é surpreendente. Né, parece até PCzão, né? É verdade. Mas o que chama atenção aqui, né, é a criatividade da Microsoft com nomes, né? Xbox One X, cara, então, já... O nome Scorpio, eu achava da hora, né? Não sei porque eles... O X... Xbox One X, mais um X. É, parece que eles não querem fugir da formulazinha que eles já têm, né? De tudo Xbox, X, tudo X, X, X, X. Exato. Tinha um meme rolando que era Xbox One X Videos. É, sim. Abri espaço pra muitos memes e piadinhas. O que eu achei que chamou atenção, né, foi a configuração dele, né? Que ele é realmente bem poderoso. Eu tinha visto um comparativo com o PS4 Pro, né? Que é a versão também turbinada aí do Play 4, e o Xbox X, né, leva vantagem em tudo, tanto em gráfico quanto em RAM. Sim, é impressionante. É mais forte que muito PC gamer aí. Até estavam fazendo um comparativo de que para fazer um PC gamer com as especificações que esse Xbox One tem, o Xbox One X tá mais barato que montar um PC só para isso. Isso, e eu também tinha visto isso, e que mesmo você comprando o PC com a configuração parecida, você não vai ter o mesmo desempenho que o videogame vai ter, porque ele vai ser projetado pro jogo rodar no maior desempenho possível, né? Então mesmo talvez o PC não consiga acompanhar. É, porque por mais que um PC tenha lá a parte gamer dele e tudo mais, querendo ou não, um console, ele é especificamente só pra isso, né? Tipo, é só pra rodar os jogos, então o desempenho sempre vai ser mais alto nesse quesito em relação a esse console da Microsoft. Uhum. E, bom, o preço, né, ele chama atenção, né? Porque $500 até para padrões internacionais, ele já é um preço mais elevado. É caro, é bem caro. É, acho que fazia tempo que não se viu um videogame tão caro quanto esse. Mas acho que a proposta da Microsoft é mesmo que o... Não é, acho que esse videogame não tem a menor intenção de ser um videogame popular. É, quem já tá acostumado, quem já tem, quer uma coisa super, né? Aí vai atrás desse, mas não é pra provavelmente popularizar esse videogame e vender, conseguir o mercado inteiro. É pra poucos mesmo. Sim, né? Ele chegou... Tá $100 mais caro que o PS4 Pro. É. Mas também, né, eu fico um pouco aliviado porque meu medo maior é que, tipo, os caras já inventassem de lançar uma nova geração de console já. E parece que não, né? Que com isso aí vai acenando com uma nova tendência aí dos games, que vai ser como mais ou menos acontece com os celulares. Eles vão estar lançando versões, tipo, melhoradas dos consoles periodicamente. Sim, sim. Um alívio maior pra quem, tipo, não tem muita grana pra... ficar trocando de console a cada 3, 4 anos, né? Tipo, os caras decidem simplesmente lançar uma nova geração e, consequentemente, né, abandonar a anterior. Sim. Com essas versões melhoradas, não, né? Tipo, vai continuar lançando o jogo pro Xbox One normal, né? Só que a diferença é que quem tem o Xbox One X vai rodar ele um pouco melhor, com gráficos mais bonitos, mas não necessariamente vai deixar de ter o jogo. É, e aí tem o ponto, o aspecto positivo e o negativo, né? O aspecto positivo é isso que você tá falando, de você saber que não vai ter uma nova geração tão cedo, porque até aproveitar ao máximo tudo que tá sendo oferecido aí, e daqui uns anos, como a gente sabe, o mercado vai abaixar esse valor, talvez seja mais acessível, uma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, quem tem costume de comprar console, eu tenho, você tava falando com vocês, né, vocês são mais PC gamer aí do que qualquer console, né, eu costumo comprar console mesmo. Então, por exemplo, eu comprei meu PS4 no lançamento, porque eu falei, uma geração vai durar 6, 7 anos, deixa eu comprar já no começo, pra ver qual é que é, se eu quiser no meio do caminho comprar o outro pra saber, beleza. Aí mal começou essa geração, eu já tenho o meu PS4, o PS4 Slim, o PS4 Pro, o Xbox, tipo, tem... Caraca, eu não sei mais até quando que o meu videogame vai ter suporte pra ser um bom videogame com os lançamentos dos próximos títulos nos próximos anos, sabe? Uhum. Então eu já tô um pouco pensando, caramba, daqui um ano, dois anos, o que eu vou ter que fazer? Comprar um outro PlayStation mais forte ou vou pro Xbox One X, alguma coisa? Será que vai estar... Sabe? Então sim. Rola também uma instabilidade aí, né? É, que é verdade. Porque a ideia, né, que eu tinha lido, pelo menos, com essas questões dos upgrades mais recorrentes, assim, era baratear o console, né? Que ao invés de você ter que lançar um novo console, você só ia lançar o mesmo, só que melhorado a um preço menor, né? Mas com o Xbox One X a gente vê que não é isso que vai acontecer. Mas é complicado mesmo, né? Pra gente que mora aqui no Brasil. Não, o videogame tá excelente. Eles colocaram o primeiro jogo de exibição lá, o Forza, né? Então, aí começa com a apresentação dos jogos deles, o Forza 7, que, assim, tecnicamente, pra você pegar uma E3 e ver o potencial da apresentação dos caras, tem que ver quais são os lançamentos fortes que eles estão tendo. Então, um Forza 7 é um puta lançamento? É, mas também é tão previsto quanto, sei lá, falar que esse ano vai ter um novo FIFA, sabe? Todo mundo já sabe que vai ter um novo FIFA. Então, o Forza 7, ele é um jogo de peso, mas, né? Sim. Sim, tipo, ele é muito bonito, o gráfico fantástico dele, mas cai naquilo, né? Eu acho que essa E3, ela foi marcada muito por isso, tipo, não teve nada que ninguém tivesse esperando, né? Pois é. Tudo que foi anunciado, tudo que foi mostrado lá na E3 já eram títulos que já tinham sido anunciados anteriormente, né? Pois é, quando a gente chegar na Sony, até tiveram títulos que tava todo mundo esperando ouvir falar mais e eles não falaram, também tem essa parada. Isso. Mas o Forza realmente é o exclusivo aí da Microsoft, né? Ela foca muito nele. Sim. Mas já é corriqueiro já. Forza é o tipo do jogo que você compra e você chama seu amiguinho e fala... cara vem aqui ver quão foda é o meu videogame. Aí o cara vai e se coloca aqui o jogo de carro, assim, tudo lindo, bonito, assim, pra impressionar, né? Então, Forza... E é o que eles fizeram, né? Eles fizeram exatamente isso. Eles chamaram todo mundo pra ver, olha como é foda esse videogame. Tacar o Forza, um novo Forza lá, com a apresentação. Isso foi foda, né? Eles colocaram no palco um novo Porsche. O carro Porsche tá fazendo um lançamento. É um novo GT, eu não sei, não entendo muito de carro. Mas eles lançaram um novo carro da Porsche na apresentação do Microsoft pra mostrar que ele também vai estar no jogo. Então, puta que coisa de peso, né? Sim, é. Essas coisinhas a mais, assim, né? Que integração entre outras coisas. Geralmente é legal pra você ver, né? Uhum. No evento lá, deixa bem bacana mesmo. Bom, da parte de jogos aí vamos dar uma corrida, a gente estava até falando aí, porque eles apresentaram 42 jogos, sendo 22 exclusivos. Esses exclusivos, eu até coloquei em aspas aqui, porque são exclusivos que não ficaram bem claros durante a conferência. Durante a conferência as pessoas foram falando mais sobre o que que era, porque tinham vários termos lá, tinha launch, exclusive, tinha exclusivo da plataforma, só do Windows 10, então tinham vários exclusivos que eram assim, exclusivos temporários, como aconteceu em 2015, que eles lançaram o novo Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, e era exclusivo de lançamento, então ele ia ficar um tempo sendo exclusivo do Xbox, depois vinha para as outras plataformas normalmente. Então tiveram vários desses anúncios que ficaram bem, bem confusos durante a apresentação. Eu acho que a gente vai falando aqui, eu vou falando o nome dos títulos aí, e a gente vai parando nos que chamam mais atenção, será? Uma coisa assim? Pode ser, pode ser. Então vamos lá, começaram com um lançamento forte aí, o Metro, ou Metro, né, depende de quem chama aí. Então esse foi um lançamento forte, eles começaram bem, é o Metro Exodus. Aí eles já mostraram o novo jogo da Ubisoft, o novo Assassin's Creed, que foi, acho que a gente fala mais quando chegar na conferência da Ubisoft também, né? Mas esse já sai esse ano, então sai em outubro de 2017. Uhum. Então esses dois primeiros jogos mostrou, nossa, que legal. Só que esses dois, por exemplo, eles não são exclusivos da Microsoft, né? Aí temos uma lista aqui de vários jogos que talvez não sejam tão interessantes. A gente vai falando, se alguém quiser parar e comentar algum deles aí, a gente comenta, tá? Uhum. Então tem o PlayerUnknown's Deep Rock, tem o State of Decay, esse é um jogo que é bastante jogado, acho que no PC, e a galera, acho que é esse que, se eu não me engano, que tá vindo pro Xbox One. Tem o The Darwin Project, tem, bom, Minecraft, né? Eles compraram por milhões o Minecraft, e aí agora eles têm que fazer conteúdo pra caramba. Então, mais conteúdos pra Minecraft. Minecraft em 4K. 4K, 4K, é isso. E uma coisa interessante é que ele tá unificando as plataformas, né? Então, você joga no celular, você joga no PC, você joga ali no Xbox One, então vai estar tudo os mesmos usuários, eles estão unificando tudo, fazendo um jogo só com todos os usuários. Sim. E aí, aí pausa pro momento da Akira, né? Dragon Ball FighterZ, que é um puta jogo de luta, meu. Nossa, esse foi foda, hein? Foi muito foda esse aí, cara. Que ele é diferente de todos os Dragon Balls, né, que foram lançados nos últimos anos, que ele sim, luta mesmo, né? Tipo, é aquele arcade, assim. É, o legal é que, tipo, acho que a saga do Dragon Ball aí nos games, ela ficou muito restrita. No Budokai, quando tinha Dragon Ball Z, Budokai era luta mesmo. Daí quando foi Tenkaichi, aí começou a ser um outro estilo de vídeo, muito específico, já não pegava todo mundo, começou a virar um jogo meio que de nicho. E agora, o que é interessante desse novo Dragon Ball? Quem tá fazendo ele, eu não lembro agora o nome do estúdio, mas é um estúdio, se eu não me engano, é o estúdio mais premiado a fazer jogos de lutas do mundo dos videogames. Isso, é o estúdio do que faz o Guilty Gear, que é um puta jogo de luta também. É, Ark alguma coisa, Ark 5. É, isso. Então, saber que a saga Dragon Ball Z está na mão do maior estúdio de produção de jogos de luta pra videogames, puta, isso é... Que delícia, né, cara? Que delícia poder... botar as mãos nisso. Nossa, vai ser muito legal. É, e você vê o gameplay ali, né? Tipo, aquele estilo clássico ali de 3 contra 3. Aí você tá lutando, chama um amigo ali pra dar uma porrada, pra dar um golpe especial. Nossa, animal. É muito nostálgico também, né? Lembra muito os arcades antigos, né? The King of Fighters e outros clássicos. E o que eu achei legal é que eles conseguiram fazer isso sem tirar a identidade do Dragon Ball, né? Então, você vê que as cenas de luta, as animações, os especiais, assim, meu, tá muito fiel ao desenho. Assim, parece que você tá assistindo a parada, assim, é muito, muito legal. Sim, sim. Porque poderiam pegar, tipo, transformar num Street Fighter, só que você, tipo, não tem mais identidade nenhuma. Você é só um Street Fighter com skin Dragon Ball, sabe? Pior. Né? Poderia ser, não. Eles fizeram. Meu, tá excelente, assim. Esse foi um dos jogos que tá no meu hype, assim. Eu tô aguardando muito mais informações. Só em 2018, eu acho, que ele sai. É, um ponto negativo dessa E3, né? Que muitos títulos eles acabaram sendo anunciados agora, mas eles são lá pro ano que vem. Então foi uma E3 2017 aí, só que tipo, pra 2018. A maioria dos grandes títulos aí ficaram até sem datas, né? Sim, a gente vai falar mais. Sim. Aconteceu isso muito com a Sony. Isso. que anunciou a maioria dos jogos lá pro ano que vem, mas é um pouco decepcionante, né? Porque eles, os caras te dão aquele hype lá, e quando você vai ver, tipo, você tem que esperar um ano ou mais até pra, pra poder jogar o jogo. Eles até comentaram, né? O presidente lá, eles fizeram um comentário nas redes sociais explicando, mas quando chegar na Sony a gente fala isso daí. Uhum. Bom, daí tem o Black Desert, que é um MMO RPG pra jogar com os amiguinhos aí. É, acho que a galera conhece bastante já essa... Não sei se vocês conhecem isso, o Black Desert. Não? Não? Eu não conheço, não. Tem um pessoal que tava no, já esperando falar disso daí. Aí tem o The Last Night, que é um... Nossa, é um joguinho de plataforma muito bonito. É um pixel art, só que de um estilo muito diferente de identidade visual, assim. Ele parece muito um clássico chamado Flashback. Não sei também se vocês jogaram. Era clássico do PC, né? Tô entregando minha idade aqui, que o negócio é velho. E aí teve o The Artful Escape, um joguinho de plataforma, parecia mais feito em Flash, uma coisa meio estranha, assim. Tem o lançamento do Cold Vein, que esse é interessante. Ele é tipo um Dark Souls, só que numa temática meio anime, assim, sabe? Eu acho que vai agradar. Esse jogo, assim, não foi nenhum destaque, mas parece que vai ser um jogo bem interessante. Também só 2018, né? Aí um legal é o Sea of Thieves, que... Esse talvez fosse um dos jogos que estava todo mundo esperando saber mais, que é o joguinho dos piratas que a Microsoft tinha anunciado no ano passado, anunciou esse ano, mas colocando só pra 2018. Então, não sei, vocês chegaram a ver esse jogo? Eu tô vendo agora. Ah, beleza, eu vou falando aí. É um jogo que, assim, esse é exclusivo mesmo, só Microsoft, só Xbox, talvez, Windows 10, agora é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Então é um jogo de piratas cooperativo, multiplayer, e você tem aí o mar pra desbravar, você vai entrar em catacumbas, em cavernas, vai entrar um monte de coisa, vai roubar tesouros e coisas assim, guerras de barco, guerras viram um shooter em primeira pessoa também, assim, então, tipo, tem bastante dinâmica, um jogo muito interessante, parece que assim, é uma puta ideia que se for bem utilizada, como foi nesse último trailer de gameplay que a gente assistiu, vai ser um puta de um jogo. Esse é uma das grandes expectativas da Microsoft. Tem o jogo, aí eles falaram do Tacoma, que é o... Bom, aí são os jogos mais simples, né? Uhum. Tem esse Super Luck's Tale, que é um joguinho de plataforma 3D, famoso jogo de mascote, não sei se vocês conhecem esse termo, que é tipo, Mario é um jogo de mascote, Sonic é um jogo de mascote, Crash é um jogo de mascote, são esses bichinhos, que são mascotinhos que eles tentam, né, criar uma identidade, assim. E joguinhos de plataforma, um público mais infantil, uma coisa assim. Tem o Cuphead, que tava todo mundo esperando também. Cuphead é um joguinho estilo uma animação da Disney nos anos 70, assim, sabe? Só que parece ser muito promissor, muito promissor. Esse já sai em setembro desse ano. Tem o Crackdown 3, que teve a narração do Terry Crews. Todo mundo achou que o Terry Crews ia ser um personagem jogável lá, mas na verdade não é isso. Ele só tava dublando, parece. Acho que ele vai ser a voz de algum personagem. Foi bem loucura essa apresentação aí com o Terry Crews no telão, gritando pra caramba. Bom, aí teve um pacote com vários jogos menores aí. Aí teve um exclusivo Ashen, acho que é, não sei como é que é, Ashen. Parecia um Dark Souls meio que da UbiArt, assim, parecia uma coisa bem diferente, esse é exclusivo. E aí teve os últimos jogos que esses merecem mais destaque aí, que é o Life is Strange 2. Uhum. Before the Storm, vocês jogaram um? Chegaram a jogar um, não? Eu finalizei ele no YouTube, entendeu? Ah, saquei. É uma plataforma de videogames muito interessante. YouTube. Eu acho que 90% dos jogadores jogam no YouTube, na verdade. Exatamente, né? Cara. Mas ele é muito legal, velho. Muito legal. É muito legal, né? Então, sai agora em agosto, dia 31 de agosto de 2017, sai o novo Life is Strange, chama Before the Storm, e parece que é uma... Eu não vi direito como é que... Se era uma continuação ou se era antes. Eu acho que era uma continuação mesmo da história, com os personagens. Bom, tem Shadow of War, que é o Middle-earth Shadow of War, que é o Shadow of Mordor 2 aí. Sim, né? Também já sai em outubro desse ano. Jogaço. Eles mostraram mais das mecânicas. Teve um jogo excelente que mostraram, que é Ori. É um novo jogo Ori. E começa com uma apresentação de piano no palco. Foi muito louco. Porque Ori é um jogo... É o tipo de jogo que mostra que, tipo, você não tem que... É um jogo muito mais artístico. Você não tem que apelar muitas vezes pra matar, atirar em alguém, pra passar o jogo, sabe? Uhum. E um jogo puta interessante, com um enredo muito interessante. Então, foi uma apresentação bem legal que eles fizeram. Alguém jogou Ori aí? Eu só vi alguns vídeos só. Então é um puta jogão. E aí, o jogo que mais chamou a atenção foi um jogo que eles tinham começado a apresentação da própria empresa, da EA, né? Que é o jogo Anthem. da BioWare, que é o estúdio que faz o Mass Effect, né? Acho que esse RPG todo mundo conhece. Então essa é uma nova IP da BioWare. E aí eles mostraram mais o jogo na conferência da Microsoft. E esse é um puta de um jogo. Acho que talvez seja o jogo que mais chamou atenção da conferência da Microsoft. É um multiplayer, assim, com um open world muito, muito impressionante, muito bonito. Você tem monstros, você tem, tipo, você entra dentro da água, aí você tem todo um universo dentro da água. Nossa, é muito interessante. E com uma identidade muito parecida com o do Mass Effect, assim, uma coisa futurista. É bem legal. Caramba. É, só que, assim, esse foi o jogo que mais chamou atenção da conferência da Microsoft. Só que se você for ver, os jogos que mais interessantes, eles não são exclusivos de verdade, sabe? E talvez esse foi o ponto de crítica do pessoal em relação à conferência deles. Que eles apresentaram um console impressionante, mas, assim, os jogos exclusivos mesmo da Microsoft, não teve nada que chamasse muita atenção. Os jogos que mais chamaram atenção, que todo mundo ficou mais extasiado, assim, foram jogos multiplataforma. Então, esse é o ponto da crítica, né? Uhum. Não, mas sei lá, cara, eu acho que, tava até falando com o Samu ontem, que esse negócio de exclusivos, cara, eu acho que é o câncer dos consoles, né? Porque, meu, todo mundo sai perdendo, sabe? Nem todo mundo, ou melhor, tipo, eu acho que 5% tem as condições de ter os dois consoles e ter os jogos dos dois consoles. Verdade. Então você acaba tendo que escolher um console por causa dos exclusivos, né? Sim, sim. E sim, mas sempre a outra empresa vai acabar lançando um jogo exclusivo que você vai querer jogar e você não vai poder. Mas, então, sei lá, tipo, se um dia acontecer, mas acho impossível de acabar com esse negócio de exclusivos, ia ser bom. É verdade, é verdade. Só que assim, é isso mesmo. E o problema qual que é? É que os exclusivos que vendem o console. Sim, sim. Porque, no fim das contas, você pode ter um puta de um videogame foda lá. Vou usar uma outra geração aí. A geração do... Quando era, deixa eu ver, o PlayStation 1 com o Nintendo 64. O Nintendo 64, se não me engano, ele tinha um hardware muito melhor. Só que você começou a ter jogos muito mais específicos, muito mais interessantes pro PlayStation. E o PlayStation destruiu o mercado. Uhum. Então, tipo, o exclusivo é o câncer. Eu concordo, mas assim também é o que eles usam pra vender o console de maneira mais exclusiva no mercado, né? Tanto que é nisso que a Sony se baseia. Dá pra ver que a Microsoft, a conferência dela, foi muito assim em jogos, não importa se é exclusivo, se não é, tanto que eles abriram agora, não é mais só exclusivo de console. Se você tem um bom computador, quer jogar no seu Windows 10 lá também, você vai poder jogar. Então, a Microsoft não tá tendo mais muito essa pegada de exclusivos. Eles querem oferecer um puta videogame pra você conseguir jogar os melhores jogos naquela plataforma. Aquela plataforma é a melhor pra jogar qualquer tipo de jogo. Uhum. Sim, né? Sim. Pô, vocês querem fazer algum comentário aí da conferência da Microsoft? Ah, eu achei... Eu vou esperar bastante esse do Anthem. Nossa, muito bom. É um jogo que eu vou querer jogar. Eu achei interessante que o Battlegrounds vai ter no Xbox, que ele tá sendo um sucesso massivo no PC. E se tiver a integração, né, entre Xbox e PC, né, com os mesmos jogadores, pô, vai ser... Uhum. Vai ser ferrado, porque é muito... Qual que é esse que você falou? Desculpa. É Battlegrounds, PlayerUnknown's. Ah, sei, PlayerUnknown's, sei. Ele é de sobrevivência, né? Tipo, é um Battle Royale e, tipo, são 100 caras que começam no mapa, né? E aí, a cada 5 minutos, 2 minutos, o mapa vai fechando a área. Então, todo mundo que estiver fora daquela área do mapa vai morrendo. Sei, ah, tá. E, tipo, ele vai forçando que os jogadores vão cada vez indo mais próximos, né? E aí, ganha quem sobreviver no final. Tipo, tá fazendo muito sucesso na Steam. Bola acertada da Microsoft em trazer esse jogo pro console também. Que legal. É, talvez eu tenha até me confundido, eu tinha falado de outro jogo, acho que esse é o jogo do PC, que agora tá todo mundo comemorando que tá vindo pro One, então acho que eu troquei as bolas lá atrás, mas é bom errar o mano, né? Vamos lá. Próxima, Sony? Sony, bora com Sony. Sony, então, eu acho que é aí que você vê a diferença do estilo das conferências, né? Porque a Sony, ela tá com um videogame que não é tão bom quanto os videogames aí da Microsoft. O PlayStation 4, ele já é inferior ao Xbox One S, né? Uhum. E o PlayStation 4 Pro, ele é muito inferior ao Xbox One X. Caraca, é muito Xbox One... É muito ruim, velho. Caraca, mano. muito confuso. Então, só que aí o que a Sony faz? Eu acho que ela entendeu. Ela falou, puxa, a gente não vai chegar nesse hardware dessa maneira. Então, vamos entregar uma caralhada de exclusivos que todo mundo queira comprar PlayStation só pra jogar isso. E é isso que eles fizeram nessa conferência. Na conferência passada, tá sendo essa a estratégia deles. Então, eles tiveram uma apresentação com, por exemplo, que nem eu falei, a Microsoft apresentou 42 jogos no palco, né? A Sony teve muito menos. Só que cada jogo teve muito mais tempo de tela e são exclusivos, né? Sim. Um ou outro, aí é ao contrário, um ou outro que não é exclusivo, né? Uhum. Então eu vou começar aqui. Começaram aqui com, né, uma apresentação lá com umas coisas no palco, eles adoram fazer isso no teatro deles lá. Aí eles começaram com Uncharted The Lost Legacy, que é uma história antes do Uncharted 4, que lançou aí 2016, né? Foi em 2016? Eu acho que foi 2016. E foi um puta jogo aí pro PlayStation, né? Uhum. A marca da... bom, aí eles estão fazendo um novo jogo, não tem mais o Drake, que é o protagonista, então é uma história antes, que conta como é que o cenário começou a surgir pra existir esse Uncharted 4 aí, são com outros personagens, não vou dar spoiler aqui, né? mas então, esse é um exclusivo, sai agora em agosto. Aí teve uma apresentação de uma expansão do Horizon Zero Dawn, que também é uma nova IP da Sony, do Guerrilla, que é um estúdio que fazia só Killzone antes, tinha outros títulos, mas o Killzone era o carro-chefe deles. Lançaram esse Horizon Zero Dawn, puta jogo também, todo mundo gostou, amado por todo mundo, pelas críticas, eles estão lançando uma expansão. Então, mais uma coisa exclusiva da Sony. Aí teve a apresentação do Days Gone, que é interessante porque o ano passado eles fizeram uma apresentação, parecia só um jogo genérico de ficar matando zumbi, né? Sim, sim. Chega lá, fica tirando zumbi e tudo mais. Isso foi o ano passado. Então, acho que todo mundo assistiu, achou bonito. Só que falou, qualquer coisa, né? Ficar tirando zumbi, tu acho que o que mais tem aí é ficar tirando zumbi no videogame. E dessa vez eles apresentaram um gameplay com uma pegada mais stealth, exploração. Você tinha que resgatar um cara. Então, você acabava não tendo que enfrentar os zumbis, mas você pegava, usava os zumbis contra os caras. Foi uma coisa mais interessante, assim, né? Acho que chamou a atenção do pessoal, falar, então não é só um jogo de ficar matando zumbi na tela. Então teve esse Days Gone, que é exclusivo também. Aí um não exclusivo, que todo mundo achou que era, o Monster Hunter, mas que impressionou todo mundo porque a Capcom tá fazendo, acho que de maneira específica pra Sony, mas que não vai ser exclusivo, vai vir posteriormente pras outras plataformas. Monster Hunter, que era da Nintendo, né? Não sei se vocês jogaram aí Monster Hunter, mas deve conhecer. Joguei na verdade só do PSP. Então, né, do PSP. Falo, inclusive, que é isso que matou o PS Vita, que era da Sony, tinha no PSP, aí a Sony tinha tudo pra lançar isso no PS Vita, que é o que ia vender o portátil deles, e a Nintendo comprou. E aí a Nintendo usou pra caramba, e a Sony não tinha o que lançar nesse PS Vita, o PS Vita foi um videogame meio falho, assim, pra empresa. E agora tá voltando pros consoles da Sony também, então, interessante. Aí um jogo que, nossa, todo mundo, caraca, o que tá acontecendo? Que é o Shadow of Colossus. Vocês jogaram o primeiro? Joguei. Muito foda, né? Então, aí o que a Sony tá fazendo agora, eles estão lançando um remake. Então, é o primeiro jogo, só que na tecnologia dos novos consoles. Mas a história é a mesma, os personagens são os mesmos, mas acho que é um jogo que tá todo mundo esperando alguma novidade, né? Então, vai sair agora. Então, não, agora não, 2018 só, né? Sim, sim. Mas parece que tava bem legal. Eu cheguei a jogar o remake dele pro Play 3. Ah, sei. Que também tava show de bola. Putz, então, e agora com a nova tecnologia dos novos consoles, né? Putz, todo mundo queria, né? Não, mas sei lá, velho. Jogar o mesmo jogo pela terceira vez. Pô, às vezes eu faço isso, né? Quando o jogo é bom, né? É. Bom, aí eles mostraram um pouquinho mais de Marvel vs. Capcom Infinite, né? Ceninhas de novos personagens, coisas assim. Não é exclusivo. Aí o novo Call of Duty, que tá voltando às origens, né? World War II. Sim. Também não é exclusivo, mas eles mostraram na conferência da Sony. E aí um momento vergonha da Sony, mostraram o PlayStation VR. Tem a parte do Skyrim, que tá legal mesmo, né? Quem que falou aí na introdução? Quer jogar o Skyrim no VR? Eu. Então, tá, parece que tá legal mesmo, né? Só que daí, mano, quando eles começaram a mostrar os outros, puta, que vergonha. Puta, som de rock, assim, todo mundo empolgado, pá. Aí quando você vai ver um jogo de PES, Final Fantasy XV, cara. Nossa, dava pra ver a cara das pessoas, assim, tipo, na plateia, assim, balançando a cabeça, falando, velho, por que que vocês estão fazendo isso, cara? Muita coisa pra fazer com VR. Jogo de PES, do Final Fantasy. Bom, enfim, momentos vergonha ali. Que o VR, né, quando ele foi anunciado, criou muita expectativa com essa parada, né, porque as possibilidades são infinitas, né? Mas desde que lançou, tudo que a gente viu de VR até agora, velho, é tipo, ah, não vale a pena o investimento. É, pois é. Mas eu acho que não mesmo. Também acho que não pegou. É... E uma coisa que tá muito complicada no VR ainda são os controles de movimento. Porque o VR da Sony, por exemplo, você controla o carinha com o controle e tudo mais, mas tem umas empresas que elas querem entrar no VR com controle completo. Então, por exemplo, quando a gente for lá pra apresentação da Bethesda, que a gente vai falar sobre o Doom e o Fallout 4 como VR, até tento explicar um pouco a questão dos controles aí, porque é uma coisa bem confusa. É muito difícil de você andar. Por exemplo, no Doom, vou só dar uma coisa. Pra você andar de um lugar ao outro, é como se você estivesse mirando uma granada. Você aperta um botãozinho do controle que você tá na mão, olha pro lugar que você quer e solta, aí você vai até lá, saca? Nossa. Eita. E um jogo de primeira pessoa, que precisa uma puta de uma dinâmica, sabe? Então, tipo, tá muito complicado. O VR, ele ainda não tá no formato pra ser interessante completamente pras pessoas. Então, é isso aí, né? Final Fantasy Pesca é o que tem pra hoje. Pois é. Aí, bom, teve o God of War, que esse é um jogo que começou no PlayStation 2. Tava todo mundo esperando, porque a franquia, ela tava, conceitualmente, ela estava meio fora do... Né? Tipo, ninguém queria mais um jogo... isométrico, com aquele estilão do God of War, assim. Então eles refizeram a parada toda e estão lançando um novo God of War aí, com mecânicas atualizadas, mas com o mesmo estilão, assim, de peso do jogo, do personagem e tudo mais. Uhum. Talvez que esteja sendo criticado aí é que tá um pouco mais dramático, por conta do Kratos ter um filho, uma coisa assim. Então eles estão tentando mudar um pouco o aspecto, mas sem ofender as origens do jogo, mas com certeza vai ser alvo de muitas críticas. Sim, sim. Então tem que esperar pra ver o que acontece. É, eu vi uns memes assim que era God of War The Last of Us Edition, tipo. Que eles é isso aí. Dramatizaram muito a parada, mas sei lá, tipo, vendo o gameplay, meu, tipo, é um jogo bonito. Ele, no Play 2, né, ele tinha uma história muito da hora, mas é o tipo de jogo que não me atrai, assim, né? Esse lance do cara, tipo, você joga o jogo praticamente apertando um botão só, tipo, porrada, porrada, porrada, porrada e já era. Tipo, sei lá, eu acho que esse do Play 4, né, eles tentaram mexer um pouco na jogabilidade. Mas, não sei, não consigo curtir esse tipo de jogo, não. Que você só na porradaria e apertando um botão só praticamente e você termina o jogo. Resumindo, God of War é meio que isso, vai andando e batendo, né? Esse aí talvez esteja um pouquinho diferente, que deu pra ver que eles, né, tem umas esquivas, umas coisas assim. Então talvez fique uma dinâmica mais interessante. Muito por conta de que quando Dark Souls surgiu, muitas das mecânicas de jogos de aventura que tem que só andar e bater mudaram, porque exigia do jogador mais técnica pra conseguir fazer e não só ficar apertando um botão aí, como você falou. Então, eu imagino que seja nisso que eles estão se baseando pra evoluir essas mecânicas aí já bem datadas, né? Uhum. Bom, aí teve a apresentação do Detroit Become Human, que é um jogo que tá todo mundo ainda, de novo, aparece na E3, mas não fala nada, só fala da trama, né? Que é uma revolução dos androides, assim, mas é legal de ver, mas, assim, sinceramente, não dá pra saber porcaria nenhuma, assim, do que vai acontecer, como é que vai acontecer. Exato, né? Exato. Eu achei interessante, fiquei interessado em saber mais do jogo, né? Mas exato, exato. Tudo bem cru ainda. Pois é. Mas vendo dos criadores do Heavy Rain e do Beyond Two Souls, deve ser um jogo bom. Deve ser um jogo bom, só que já faz um ano que tava todo mundo esperando mais, né? Pelo menos um gameplay ali com os comandos, pra ver qual que é a dinâmica mesmo, assim, né? E isso ainda não deu pra ver de maneira bem, bem clara, né? Verdade. Bom, aí teve Destiny 2, que também não é exclusivo, né? Mas tá... Esse também, Destiny 2, já tá anunciado antes da E3. É um jogo... Destiny é uma franquia que começou e teve uma base de jogadores muito grande, um jogo muito, muito legal pra jogar multiplayer. O estúdio, obviamente, escutou as críticas do jogo e agora vão fazer um modo história, uma coisa mais, vão transformar o jogo em algo mais interessante a mais do que ele era no primeiro. Teve aí, ó, mais uns vídeos na apresentação da Sony. E aí o destaque que deixou todo mundo falando e foi, acho que talvez o jogo que tenha mais gameplay na tela, não sei se vocês viram o trailer, mas caraca, eu fiquei impressionado com o jogo do Spider-Man. Sim. Porque a franquia do Homem-Aranha nos videogames, assim, depois dos joguinhos do Play 1 lá, sempre foi meio bosta, assim, nunca foi interessante de verdade, nada. E esse tá aparecendo agora um puta de um jogo, né? Uhum. É... Então, finalmente, eles vão pegar um herói de peso e dar pra eles um jogo à altura, assim. Então, tô muito na expectativa também. É que, além de ter ficado bonito graficamente, né? Ele, a dinâmica do jogo, ela ficou muito parecida com o do Batman, com Arkham Knight. E eles acertaram em cheio nisso, porque tem aquela parada ali do stealth, tem aquela parada ali do Homem-Aranha, tipo, atordoar os inimigos, né? Eu vi que os produtores do games disseram, né, que, tipo, eles quiseram mostrar a característica do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha, assim como o Batman, ele não mata. Então, todos os golpes, toda a mecânica ali da luta foi desenvolvida, né, pra mostrar esse lado dele. Então, você vê ali um golpe, a maneira de finalizar um adversário, né, ele se preocupa só em deixar o cara imobilizado, às vezes. E eu achei isso muito bacana. E, tipo, realmente, o Homem-Aranha, faz muito tempo que ele não tem um jogo foda assim, né. Acho que o último que eu joguei, que eu achei bom, é o Spider-Man 1, que é o do primeiro filme, e é de PC. Sim. Ele é fantástico. Mas depois desse, tipo, joguei outros no PC, joguei no console também, mas nunca chegou no mesmo nível. Pois é. E agora esse promete muito, né? O que eu achei interessante, assim, né, que ele só naqueles 8 minutos, assim, de gameplay, né, ele tem muito daquelas cenas, assim, daqueles momentos que você tem que apertar algum botão, né, tipo... É os Quick Time Events, que chama. É, exato, exato. Mas, não sei, tipo, só em 8 minutos... gameplay já teve bastante. Eu espero que no jogo eles saibam dosar isso, né, pra não ficar uma parada muito, muito repetitiva, né? Boa, boa. É, essa é a parte da crítica, né, que eu também fiquei apreensivo. Porque tem determinado momento ali que você não sabe mais se é jogo ou se é cutscene, né, de tanto que eles misturam ali às vezes. Mas realmente eu fiquei muito empolgado pra ver esse jogo aí também. Quick Time Events, teve uma época aí, acho que uns 3 anos atrás, meu irmão, todo jogo tinha Quick Time Event, era um saco, era um jogo só de você ficar apertando o botãozinho na tela, exatamente isso que você falou. Só que tem jogos que fazem isso muito bem. Então, eu acho, assim, que eles conseguiram beber das fontes certas pra fazer o jogo. Então, dá pra ver que agora ele tem o combate do Batman, né? Que tá... E tá... Não é só o combate do Batman. Ele tem as coisas específicas do Homem-Aranha. Então... As coisas ficam em slow motion quando ele ativa o sentido aranha, e aí ele usa as teias e tal. Nossa, tá muito da hora, assim, de ver o combate, sim, assim, sim, né? E dá pra ver que essa parte cinematográfica, que eu também fiquei apreensivo, mas eu imagino que eles vão fazer algo estilo Uncharted, porque Uncharted é o jogo que usa isso de uma maneira excepcional, sabe? Que faz você ficar assistindo aquilo na tela, mas participando de alguma maneira, mas ainda de maneira útil ao jogo. O que não pode virar um jogo só de Quick Time Events, né? Que você fica só realmente apertando o botãozinho na tela pra ver as coisas acontecendo. Exato. Outra coisa interessante também, né? Que a produtora do jogo, né, anunciou que vai ter gameplay com o Peter Parker, né? Não vai ficar só no Homem-Aranha, que nem... Acho que todos os jogos, né? Não lembro também de ter um jogo que... Você controla ali o Peter em algum momento, né? E eles já anunciaram, não, tipo, o Peter Parker faz parte, né, da história do Homem-Aranha. Tipo, muito do Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Você entende o herói através do cara mesmo. E achei bacana, sim, que sim, eles vão pegar, óbvio, vão pegar o gancho aí, né, do filme do Homem-Aranha sendo lançado aí no mês que vem. Claro, claro. Pra fazer todo o hype aí. E a Sony realmente tem a expectativa de que seja o melhor jogo do Aranha. Todos temos, né? Porque faz tempo que não sai uma coisa que presta. Sim, sim. Eles também anunciaram que nesse jogo vai ter paralelamente com o Peter Parker, vai ter o Miles Morales, que sim, é um Homem-Aranha também nos quadrinhos, né, hoje. Acho que é do universo Ultimate, né? Isso, nos quadrinhos. Já tem o Peter Parker e o Miles Morales ao mesmo tempo, sendo Homem-Aranha, e nesse jogo vai ter isso também, né? Na trama parece que o Rei do Crime ali tá preso e outros vilões vão se aproveitar disso pra tentar tomar o controle de Nova York, e o Homem-Aranha vai ficar dividido ali, né? Entre, ao mesmo tempo que ele combate os novos vilões, ele vai estar ajudando o Rei do Crime, né? Então ele vai ficar meio nesse dilema aí sobre o que fazer, mas bem bacana mesmo. Parece que tá muito legal, né? Nossa, eu também tô esperando, só pra ter mais informações. Sim, é. Também vai ter a questão, né, de que se esse jogo vai ser realmente exclusivo da Sony. Não, vai sim. Se for uma puta bola cheia da Sony, porque... Exato, essa é a cartada. Inclusive porque a propriedade intelectual do Homem-Aranha, ela é da Sony. Esse é o grande problema do Homem-Aranha nos cinemas com a Marvel, porque o Homem-Aranha, assim como os X-Men, pertencem aos estúdios da Sony. Então eles não iam deixar essa daí escapar. Sim, sim, sim. Verdade. Mas aí vamos ter que aguardar até 2018 pra pôr as mãos nessa belezinha aí. Bem, mais algum comentário da conferência da Sony aí? Porque acabou, essa foi a apresentação deles. É, o que chamou a atenção, né, é que muitos jogos ficaram sem data, né? E eles... só pro ano que vem, né? O que chamou a atenção, né, foi a ausência, né, de outros grandes títulos, né, que a galera tava esperando, né? Verdade. O The Last of Us 2, né? Exato, exato. Que nem apareceram por lá. E aí, tipo, eu não sei, porque eu não tenho um console da Sony, então não sei se eu ficaria decepcionado ou se eu ficaria feliz com essa conferência. É, eles deram uma desculpa lá, eles deram um pronunciamento que eles estão aprendendo com o mercado que decepcionar os fãs adiando o jogo é uma coisa muito cruel de se fazer. Então, eles sabem que eles não vão poder determinar uma data agora para esses jogos saírem. Então eles não querem criar expectativa em relação à data. Eles falaram que eles fizeram isso nas duas últimas E3 e eles se prejudicaram muito, às vezes, com a qualidade da finalização do jogo para entregar pro consumidor. E eles preferiram melhor não passar informação nenhuma do que passar uma informação enganosa. Foi mais ou menos essa a ideia que eles deram, assim, de se justificar em relação a isso. Mas, mesmo assim, para mim não justifica muito, porque do mesmo jeito a gente tá vendo aqui na conferência da Sony jogos que a gente viu ano passado também, sabe? Então, sem o mínimo de data, dá muita insegurança pro consumidor saber, mas quando que isso vai acontecer, sabe? Sim, sim, sim. E querendo ou não, cria expectativa do mesmo jeito, né, cara? Cria? Então. Não tem essa de não criar expectativa. De todo jeito, a expectativa vai criar. A partir do momento que você anuncia um jogo, né? A expectativa é criada automaticamente. Bom, eu acho que em comparação à conferência que a gente falou primeiro da Microsoft e da Sony, eu acho que o grande diferencial entre as duas é exatamente isso. Uma tá focando muito nessa coisa de vamos vender o console pelos exclusivos, e isso funciona mesmo, né, pro mercado. E a outra tá, ao invés de brigar com os exclusivos, tem os exclusivos, são bons, não apresentou muita coisa na conferência, mas eles querem dar um videogame melhor pro jogador. Então são duas maneiras de ver o seu consumidor de maneiras bem diferentes e tentar vender o seu produto, né? Acho que essa é a diferença que a gente pode frisar sem ser caixista ou sonista aqui, porque essa coisa de istas são muito chatos, né? Sim, sim. Acho que as pessoas deviam focar mais em ser ricas e ter todos os videogames do que ficar escolhendo o seu pra ficar falando mal dos outros. Pior, cara. It's me, Mario! Let's go! Vocês manjam da Nintendo? Porque eu não sou um jogador de Nintendo, cara. Deu pra acompanhar bem, né? A gente fala aqui. Porque Nintendo, querendo ou não, né? Ela deu uma enfraquecida aí no cenário popular aqui. No... Sim. Sim, sim, sim. O grande problema da Nintendo foi que depois do Wii, eles se perderam, né? Então, sim, sim. Eles lançaram o Wii U, foi um fracasso, tiver assim, tem gente que gosta de defender, assim, mas a nível de mercado mesmo, ter que cancelar a fabricação do videogame no meio da vida dele pra lançar algo mais interessante pra que as pessoas esqueçam logo daquele videogame, dá pra ver que foi um fracasso, foi um erro, né? E agora eles acertaram, né? Agora os caras mandaram bem pra caramba. Lançaram o Nintendo Switch, eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez o Switch ontem nas minhas mãos. Os meninos estavam aí, né? Teve uma festinha aqui em casa, pra quem não sabe, ontem, um open house aí da minha casa, e aí o Vini tava aí, o Satoru tava aí, e a gente tava com o Nintendo lá, joguei Mario Kart, Bomberman, e, meu, eles acertaram, eles conseguiram fazer um puta no console agora, com coisas específicas só deles, que eu acho que é isso que a Nintendo acerta muito. Público específico, conteúdo específico, acho que esse é o ponto forte deles. E o que tava sendo um pouco confuso até eles conseguirem lançar o Switch. E tudo que eles vão falar na conferência deles, né, é sobre o Switch aqui. Então tem coisas que não são novidades nenhuma pra ninguém, mas que estão vindo pro Switch, e isso já é muito legal, muito interessante, né? Uhum. Então, bom, vou começar a listar os jogos aqui e a gente vai comentando. Então eles começaram com o Rocket League, que é um jogo que fez muito sucesso em todas as plataformas que lançou, e agora, muito melhor, vem pra Nintendo. Não só vem pra Nintendo no Switch, como ele vem com conteúdo exclusivo das propriedades da Nintendo. Então Mario, Zelda, essas coisas todas, vai ter conteúdo exclusivo disso pra quem jogar no console da Nintendo. E sobre o Rocket League, né, ele vai, o que eu achei legal é que ele já vai fazer parte aí de uma... A Nintendo, ela tá mais ali, tipo... Não amiga, assim, né? Mas a parceria dela com a Microsoft vai estar um pouco mais adiantada do que pra Sony, né? E o Rocket League, né? Os jogadores do Nintendo Switch vão poder jogar com os jogadores do PC e do Xbox One. Então achei legal isso. Legal, legal. Bom, depois teve aí muita gente, muitos fãs da saga ficaram, né, muito contentes porque anunciaram o Xenoblade Chronicles 2. Aí eu não conheço muito a franquia, se alguém conhecer, quiser comentar, por favor. Você conhece, Arthur? Não, esse eu não joguei não. Caraca, meu jogo é totalmente sua cara, mano. Pior que é, mano. Mas é, sei lá, parece bonitinho, assim, tipo, sei lá, o RPG genérico, tipo, não... Acho que já falei já que não é meu tipo de jogo, mas parece mais do mesmo pra mim, sei lá. Eu vi alguns vídeos, parece interessante mesmo, tipo, parece que é um mundo bem, bem grande, assim, né, pra um jogo, assim, em mundo aberto, né? Uhum. Então... Open World, né? É. Eu não vi muito, porque eu não conheço franquia, então é melhor não opinar do que conseguir milhares de haters, como o Vini acabou de falar. Assim, ah, é um RPG genérico essa merda aí. Eu não quero jogar isso aí, não. Mas tudo bem. Então, aí eles mostraram o novo jogo do Kirby, né? Do monstrinho rosa da Nintendo. Tá bem legal, parece que tá bem legal. É, alguém gosta aí, Kirby? Ah, eu jogava desde a época do Nintendinho. É, né, cara? Esse é um jogo bem Nintendo mesmo, né? É, classicão. Esse óbvio ele é gameplay, né? E, tipo, ele é muito divertido e, tipo, ele vai ser até 4 jogadores, né? Então, cara, é um jogo de galera mesmo, jogo de família, né? Pra jogar todo mundo ali, zoeiro e tal. Maneiro, maneiro. Maneirão. Só pra 2018 também. Também, né? Aí colocaram o jogo do Pokémon, que vai vir pro Switch. Acho que todo mundo jogou Pokémon uma vez na vida, pelo menos, aqui, né? Sim. Nem que seja o Pokémon Go lá do celular. Pior. Né? E tal, é um jogo de... É de luta? Como é que é? Vocês conhecem mais aí a saga? Como é que... Esse vai ser o Tournament, né? Pokémon já tem. É que vai ter o Pokémon o Tournament mesmo. E vai ter a versão RPG, né? Que é o clássico que a gente tem desde o Game Boy. Que vai vir pro Switch também. Só que assim, é como se o Switch fosse o primeiro console, né? Então... É uma coisa totalmente diferente. Eles só falaram que vai ter, né? Mas não mostraram nenhuma informação. Mas uhum. É uma coisa bem esperada também pelos fãs. Legal, legal. Então tá. Aí teve a parte que explode a cabeça de todo mundo, mas também deixa todo mundo angustiado porque não fala nada com nada, que foi o anúncio de Metroid Prime 4. E aí, né, aparece o logo, tudo. Nossa, agora a gente vai ver um gameplay. Não, é só o logo mesmo. Fica na tela aí o logo. É melhor se contentar com isso, porque não vai ter mais nada, não. E foi isso, né? Eles colocaram o logo Metroid Prime Prime 4 e só. É, cara, tipo, muito broxante isso. Nossa, né? A franquia que eu mais gosto da Nintendo é Metroid, então, putz, cada vez que eles fazem isso com nossos coraçõezinhos, pra mim dói muito. É, cara, tipo, não espera E3, né, pra fazer um anúncio desse, né, que você vai criar um hype. É que nem chegar numa Comic Con, né, aí aparece o logo lá de um filme foda, de um super-herói foda e fala, ok, estamos desenvolvendo esse filme agora. Tipo, não tem trailer, não tem nada, tipo, caraca. Que fazem isso, né? Lamentável, cara, lamentável. Pois é. Mas é uma franquia fantástica, né? Famosa também, todo mundo conhece. Mas muita gente já jogou, né? Clássico, né? Um clássico da Nintendo, né? É. Sim, sim. Então tá, aí teve um novo joguinho do Yoshi, que tá muito bonitinho, pra quem gosta do estilo, assim, tá muito legal, parece que tá muito bonito a maneira como eles fizeram o cenário nesse 2D, que também você sobe, desce, usa outras dinâmicas do cenário, parece que tá bem legal. Aí teve o anúncio do Fire Emblem Warriors 2, se eu não me engano, é isso? Ou é, não sei qual Fire Emblem que é esse. É isso mesmo? Tá. Aí teve conteúdo exclusivo do Zelda, alguns... conteúdo exclusivo, desculpa, é claro que vai ser, né? Que imbecil. Conteúdo de DLC pro jogo do Zelda, o do Switch, né, que a gente tá falando. Acho que são 2 DLCs que eles estão lançando, se não me engano, ainda esse ano. Aí teve uma parte rápida do Mario & Rabbids, que eu acho que a gente fala mais na conferência da Ubisoft, porque chamou mais atenção lá, né, do que nesse. E aí, obviamente, o jogo que parou a conferência, que todo mundo queria ver, que era Super Mario Odyssey, né? Então, esse é o grande e maior título de desenvolvimento agora da Nintendo. Pra quem joga Mario, a gente sabe do que tá falando, né? É, tipo, a Nintendo tem uma capacidade incrível de continuar criando jogos do Mario, velho. Tipo... Jogos bons, né? Jogos bons. É, exatamente. Ela consegue sempre criar jogos bons, né? É impressionante, cara. Impressionante. E esse, né? A trama da história é engraçada, né? Que o Bowser lá, ele quer casar com a princesa e sair em lua de mel. E aí o Mario, né, sai aí pelo mundo atrás dele pra salvar mais uma vez a princesa. O que chamou mais atenção, né, é a questão aí do chapéu do Mario, né? Exato. Agora ele vai usar o chapéu, não vai ser só a peça ali da roupa dele, o chapéu vai poder controlar, né? O Amaro vai possuir as outras pessoas ali. Bem legal, né? Sim, sim. É legal porque eles estão mudando na mecânica, né? E tipo, é aquele negócio, o time que tá ganhando não se mexe, os caras estão mexendo e estão fazendo melhor, né? Sim. Eles adicionaram uma mecânica nova que, meu, deu certo. Você olha e você fala, cara, que legal isso. Isso é muito legal. Minha única crítica foi pro momento que, nossa, fiquei muito incomodado, cara. A parte que você joga na cidade com humanos. Ah, isso sim, foi muito estranho. Pra mim parece uma pessoa esquizofrênica que tá tendo alucinação, que é o Mario. E... sabe? É muito estranho. Pra mim não tem conexão nenhuma com o universo, assim, do Mario. É, foi bem estranho mesmo, né? E ele mistura também, né? Que tem uma parte que o Mario fica ali 2D, né? Na parede e volta ao visual clássico ali, né? Então achei bacana esses opostos aí. Bom. Mas é um jogo que promete bastante. Eu fiquei bem interessado também em jogar, né? Apesar de não ter a pretensão de comprar um Switch, mas em algum momento eu acho que eu vou querer jogar ele, sim. E ele é pra esse ano, né? Dia 27 de outubro. É, sim, sim. Ele já vai estar aí saindo. Muito legal, muito legal. Bom, aí teve um outro um anúncio, esse é menor, mas eu acho ele muito interessante, porque é o novo Metroid, Samus Returns. Se eu não me engano, isso é um remake do Metroid 2, só que ele está sendo lançado para 3DS. Isso é muito legal. Você vê que a Nintendo não está, tipo, matando os videogames antigos, ainda está dando conteúdo, né? Então, eu achei muito bacana. E tá muito legal de jogar, que pra quem tem 3DS tá muito legal. Sim, sim, sim. E só pra fechar o parênteses ali no Mario, né, vai ter um modo cooperativo, né, em que o Player 2 vai poder controlar o chapéu do Mario, né. Caraca. Eu não sei como isso vai funcionar, né? Parece que o cara, né? Opa, vou ficar aqui só na cabeça do Mario mesmo, né? Ou então, não, vou sair voando por aí, mas... pelo menos divertido, né? De alguma forma, vai ser. Nintendo é isso aí, né? A Nintendo, né? Ela... acho que já é pela segunda, terceira E3 que ela não faz uma conferência, assim, né? Não uma conferência. É o Nintendo Spotlight, que eles falam. Exato, exato. Que eles vão lá e rodam o vídeo lá, ó. Isso aqui que vai ter, né? Então, durou acho que... cerca de 20, 40 minutos, né? Não foi tão grande, né, quanto as das grandes empresas, mas deu pra ver bem, né, o que a gente pode esperar aí do... Ah, não, mas acho que tá todo mundo ansioso pra ver as coisas da Nintendo, porque com a volta de um console de importância, sim, né, pro consumidor, todo mundo quer ver o que vai acontecer. Mas o que você falou é verdade, mesmo porque a Nintendo, ela tem um evento específico dela pra lançar, falar dos lançamentos, dos gameplays e tudo mais, e não é E3. Então, como uma boa empresa japonesa tradicional, pra eles, foda-se o resto do mundo. Então, a gente tem o nosso evento aqui, que lança as coisas aqui e tudo mais, né? Então eu acho que eles participam da E3, mas eles não fazem a conferência do tamanho das outras empresas, porque eles deixam pro evento específico. Eu não lembro agora como é que é o nome, mas é mais pro final do ano. Mas eles têm um evento de divulgação só deles, que esse é o evento importante dos lançamentos da Nintendo do ano, né? EA Games. Da conferência da EA, a conferência da EA foi a primeira que abriu a E3 desse ano, e eles apresentaram títulos que a gente gosta e títulos que a gente não se importa, começando com Madden NFL. Alguém joga NFL aí? Sim, sim, sim. Sério? Ah, não, velho, sempre mano, tenho chata. Mano, ah, não, esse jogo é fantástico, cara. A apresentação do modo história, puta que pariu, velho, foi um negócio de cinema, literalmente, né? Porque vai ter o ator lá ganhador do Oscar, eu não sei o nome dele, eu sou péssimo de nomes de atores, né? Inclusive, mas ele é do House of Cards, lá, a série, e ele vai estar lá no modo história, interpretando lá um dos personagens, e cara, é uma parada que a EA tá investindo, né, nos jogos de esportes. Começou no FIFA no ano passado, com a historinha lá do Alex Hunter, né, no modo história, e agora eles estão trazendo pro Madden, né? E vão trazer provavelmente pro NBA também. E achei maneiro, cara. Putz, achei muito foda. Foi uma das paradas assim que eu vi na E3 que falou: caraca, eu acho que eu vou precisar de um console de novo, porque eu quero muito jogar essa parada. Uau, olha só que incrível. Então, ó, pra todos, o Vini, mais as 7 pessoas pelo Brasil inteiro que gostam de Madden e NFL, vai ter uma puta surpresa. São um pouco mais 7. Beleza. Não, brincadeira. É que tem a galera que gosta mesmo, mas é que é raridade, né? Pelo menos eu com os meus amigos de videogame, assim, quem realmente para pra jogar Madden é muito pouco. Sim, sim, realmente. Mas quem gosta muito, né? Sim, exatamente. Uma galera bem apaixonada, né? Que não tem como ser modinha, né, cara? Não tem como. Você jogar se você curtir um esporte que uma partida dura 4 horas e no videogame ela dura no mínimo 1 hora, você não é modinha, você não é casual. Você tem que gostar mesmo da parada. Legal, legal. Se vier, cara, é o único momento. Nunca ninguém mais vai falar disso. Se quiser falar mais, fala aí do seu NFL. Não, é isso aí, isso aí. Beleza, então vai ter aí Madden NFL 18. Quando que sai, você sabe? Sai, acho que no final desse ano ainda. Ah, legal, legal. Geralmente é setembro, outubro, por aí, que a EA faz os lançamentos esportivos, né? Entendi. Bom, aí eles apareceram com 6 novos mapas pro Battlefield 1, né? Mapas noturnos aí, então uma expansão que chama The Name of Tsar. Aí, ok, tem também... Ah, teve um anúncio aí da EA Sports Competitions, World Competition, um negócio assim, né? Que eles querem criar um mundo de como é que chama? Esports, né? Uhum. De competições oficiais aí. Então, isso é interessante. Aí, quem nunca esperou, né? O novo Fifinha, então vai ter aí o Fifinha 18. Exatamente. Foi uma apresentação bem bizarra da EA aí. Parecia um stand-up, tipo, os desenvolvedores com dois caras comentando, fazendo piadas dos jogadores. Foi bem estranho. Aí a apresentação do Need for Speed Payback, que parece estar muito legal. É uma campanha aí. Parece até filme do Fast and Furious, né? Os Velozes e Furiosos. Ah, mas outra série que já deu já. Ah, né? Tá. É, eu também não. Need for Speed já. Putz, cara. Teve o auge ali no Underground 2, verdade, né? Verdade, verdade. Mas depois daquilo teve só. Teve Underground, Most Wanted, e aí meio que virou qualquer coisa, né? É, mas... ladeira abaixo, cara. Ladeira abaixo. Bom, vamos ver, né? Sempre falam que esse é o que vai recuperar, mas. Só esperando. Tá muito parecido com os filmes, né, do Fast and Furious, né, cara? Tipo, exatamente. O que eles estão fazendo ainda, cara? Não tem porquê. Mas, sei lá, tem uma galera que curte, né? Compra, dá dinheiro, aí eles vão, né? Não para. Mas o trailer é lindo, o trailer é maravilhoso. Eu olhei o trailer e falei, nossa, quero ver isso aí. Aí tem um jogo, que esse eu achei que foi muito legal da EA, chama A Way Out. Ah, esse sim. Chegaram a ver o trailer disso aí? Esse sim. Cara, que loucura, porque é um jogo obrigatoriamente co-op, você não tem opção single player, então, e ele é estimulado pra você fazer um co-op split screen, com a tela dividida, com alguém sentado do seu lado, no sofá da sua casa, jogando com você. Uhum. Esse jogo tem uma premissa muito legal, tipo um Prison Break, assim, que você tem que escapar de uma prisão. Mas é isso, cara, imagina duas pessoas jogando e combinando as coisas que estão fazendo, às vezes uma num lugar do cenário, outra criando as estratégias, uma hora um tá numa cutscene, assim, o outro ainda tá jogando. Tem uma premissa muito legal. Esse jogo eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Muito legal mesmo. Exatamente, que é uma tendência, né, que tipo, a gente faz tempo que as empresas nem abandonaram praticamente o split screen, né, cara, tipo... Pois uma parada que era muito comum assim, nos jogos, e a gente não ia mais. E esse não, mesmo jogando online, o multiplayer online vai ter o split screen ali, né? Exato, porque você vai precisar ver o que o seu amigo tá fazendo e vice-versa. Isso. Achei muito legal. Achei muito foda, cara. Tipo, o momento muito ali do gameplay que tem um distraindo o guarda enquanto o outro passa por trás. Muito legal, né, velho? Nossa, mano, muito da hora mesmo. Muito legal. Então, tô esperando muito esse jogo. Aí teve o Untamed, né, que a gente falou, que é a nova IP aí. Mas os detalhes a gente já falou na conferência da Microsoft. NBA 18, alguém joga aí, igual o Vini joga o NFL dele? Não. É o NBA, né, da EA, ele perde um pouco de público porque o NBA da 2K, ele é um pouco mais famoso que o NBA da EA. É verdade. Então eles estão desesperadamente aí, né, tentando voltar ao topo do mercado aí, mas não sei se conseguem não. Que o da 2K é muito foda mesmo, cara. É. Bom, e aí eles fecharam a conferência, dando um destaque muito maior, até de tempo de tela, pra Star Wars Battlefront 2. Porque o primeiro era um jogo promissor? Era um jogo promissor, mas ele é muito mais uma decepção pra todo mundo do que realmente um jogo bom. Porque ele era só um multiplayer sem conexão com nada, na verdade. Então, era muito chatinho. Agora eles realmente... Eles até falaram que eles fizeram o jogo com o feedback de Game Changers. Sabe o que são os Game Changers? São os caras que... Eles são gamers, assim, que são contratados pra ficar exclusivamente jogando aquele jogo e ficar dando feedback o tempo inteiro de isso é bom, isso não é bom, isso vale, isso não vale, sabe? Então, eles pegaram base de quem jogava o primeiro, começaram a colocar esses caras jogando dois e discutindo assim o que eles deviam e o que eles não deviam fazer. Então parece que o jogo tá muito legal. Agora vai ter o modo história, vai se passar aí entre o Retorno de Jedi e o The Force Awakens. Esse é o meio da história deles. E é isso aí, parece que tá muito legal. Parece que tem muitas melhorias na mecânica também, do questão de tiro, assim. Então, aguardar. Sim, sim. É, não tem essa fixação toda por Star Wars, né? Mas o jogo parece ser bem bonito mesmo. Bem. Opa, esse eu fiquei com vontade de pegar. Gastar meu dinheiro nisso aí. E aí, comentários da EA? Pra mim, a EA, eu gosto muito da EA, não sei, né? Porque parece que hoje em dia, né? É legal você meter o pau na EA. Não sei porque a galera tem esse ódio todo contra a EA. Mas eu acho essa empresa foda, cara. Tipo, Battlefield, não precisa nem falar. E os tradicionais jogos de esportes, né? Que são a minha área ali, cara. Fifinha ali todo ano, né? Aí, ó. Todo ano do 200 conto ali pra EA, né? Eita. Galera, quem não joga fala que é todo ano a mesma coisa. Mas não é, cara. Todo ano muda alguma coisa, assim. E esse ano tá prometendo, tá da hora. Olha, o que eu acho é que todo ano é a mesma coisa. Putz, não é, cara, não é. Não é. Tô zoando. Esse ano vai ter a nova temporada lá do mundo modo história também, com o Alex Hunter de volta. Prometeram aí novos movimentos, né, de captura aí, com tecnologia aí de captura de movimentos. Uhum. Esse ano aí foco aí pro Cristiano Ronaldo na capa do jogo, com edição exclusiva dele aí. E isso aí, no geral aí os fãs de FIFA sabem que pode esperar. Bethesda começou a conferência apresentando aí o Bethesda's VR, aí, os dois jogos, né, que eles vão trazer pro VR, o Doom e o Fallout 4. E aí que fica aquilo que eu tinha comentado antes sobre os controles. Porque o Doom é um jogo frenético, né, cara? E o controle de movimento que tá bizarro, parece que tá naquele sisteminha de você segurar o botão, olhar pra um lugar, soltar o botão, é como se você tivesse se lançado pra aquele lugar. Aí você vai, aí não sei como é que vai ficar a questão do movimento enquanto isso, de você atirando nos bichos. Então ficou, sei lá. Não quero comentar, porque pode ser que quem joga fale, nossa, é animal, é. Mas eu tô um pouco distante do VR, então até por estar distante eu não quero muito, dar muita opinião, sabe? Verdade. E o Fallout 4 também, que vai vir pro VR, esse pareceu estar com os controles, que eles estão controlando mais com, como se fosse um analógico, assim, nesse botão de movimento, se você pode tanto apertá-lo, clicá-lo, quanto passar o dedo por ele e dar movimentos, né? Então o Fallout parece que tá mais nessa coisa do movimento, assim, de você vai controlando dessa maneira, diferente do Doom. Vocês uhum. Gostam de Doom, de Fallout, vocês jogaram esses últimos jogos? Eu joguei um pouquinho do Fallout, só que é a partir do 3 só. Ah, o sei. Fallout 3, o New Vegas. O 4 eu joguei um pouquinho, mas depois eu não joguei mais. O PC deu pau ainda. Mas eu gosto bastante dessa série. É, esse é o problema do PC, né? É, o problema do PC é isso, cara. Dá uma zica lá, já é. Hoje, se a gente dependesse do meu PC pra gravar podcast, não tinha podcast hoje. Não tive que emprestar outro, meu bugou foda aqui. É foda. Milha de PC gamer pobre não é fácil não, cara. Bom, aí eles mandaram The Elder Scrolls Online, vocês jogam? O online eu tô querendo jogar, porque agora que virou buy to play, né? Eu tava querendo jogar, só que o PC não tem configuração pra poder jogar ainda. Foda, né? Aí eles estão lançando essa expansão pro Morrowind, eu acho que é uma história do começo, do antes do Skyrim ainda, sabe? Uma Se parada não me assim. Engano, é o terceiro, né? Que é o terceiro o 4 aí, é o Oblivion então. E o 5 é o Skyrim. Ah, certo. Então esse é o terceiro, eles estão fazendo uma expansão que, em relação a essa edição do Elder Scrolls. Bom, tem um pacote que eles lançaram aí. Aí é uma coisa engraçada da Bethesda. Eles lançaram o Creation Club, que é assim, eles querem organizar e monetizar os mods dos jogos, porque Skyrim e Fallout tem muitos mods, né? Então a maneira que eles têm de monetizar e organizar isso daí, eles lançaram a própria plataforma onde você centraliza esses mods, faz os mods e vende os mods. Você pode vender, comprar, fazer todas as coisas, né? É, isso é, sei lá, não sei se é bom, se é ruim, mas acho que é meio sacanagem. Mod, cara, é uma terra de ninguém, né, velho? Se qualquer um... É, uma comunidade, né? É, velho. Exatamente. Se querer controlar isso, regular isso, pode ser que seja prejudicial, né? Já pensou se a Rockstar decide controlar os mods lá do GTA San Andreas, cara? Tipo... É, pois é. Pois é, é isso aí mesmo. A desenvolvedora do Borderlands fez uma coisa parecida, né? Só não era pago, né? Tinha uma comunidade modders. Só que começou... Não sei se começou a sair fora do controle. O pessoal começou a fazer mod muita apelação. O pessoal começou a, tipo, banir o pessoal que apresentava os mods foda, né? Uhum. Aí eles começaram a patear o jogo, tirando um monte de coisa. Aí, tipo, meio que desanima, né, pra comunidade modder. Pior. Foda, foda. Tipo, no começo eles falam assim, não, vamos encorajar, vocês podem fazer isso, isso, isso. Aí que começa a cortar assim, aí, pô, sei lá, né? Sim, sim. É, acontece muito, a Konami faz isso, ela entra no futebol de novo. Ela tem o PES, né, o jogo de futebol dela, e o que ela perde muito pra Electronic Arts é a questão de licenças. Nossa, pode, né, crer. Então, por exemplo, o campeonato inglês lá, né, tem o Chelsea, o nome do Chelsea mesmo no jogo da Electronic Arts, só que no PES é London Blue, né? Então, o escudo vem errado, o uniforme vem errado, e o PES, ele tem uma grande comunidade, né, da galera que faz os mods, que faz os patches, né, de correção. E a Konami nunca foi... Ela sabe, tipo, que é uma fraqueza dela, e ela nunca teve... fez nada do tipo pra enfraquecer essa comunidade, né? Pelo contrário, sempre em todo jogo ela aumenta as opções de customização, ela aumenta lá os slots pra você editar, então ela facilita bastante o trabalho dessa galera, né? Trabalhando junto, né? Que é um ponto que ela reconhece que ela é fraca, e ela ajuda a galera que tá ajudando ela, né? Porque, querendo ou não, né, o cara pode muito bem querer abandonar o PES justamente porque o time dele não tem o nome certo lá, né? Aí ela vê que a própria comunidade se preocupa em corrigir o jogo, ela vai e ajuda, né, também. Então, sei lá, acho que nessa questão aí desse Creation Club, não sei se é uma boa ideia, não. Complicado, né? Pois é. Também, eu não... Sim. Melhor não opinar. Bom, aí eles chegaram com The Elder Scrolls Legends, que é o joguinho de cartas dele. Acho que é mobile, né? Isso. E aí, acho que é uma expansão, Heroes of the Sky. Eu acho que eles estão lançando o jogo e eles já vão lançar uma expansão junto, uma parada assim. Então, eles vão lançar o jogo já pra joguinhos de carta, pra celular, mobile, e aí eles já lançam uma expansão prevista, acho que pro final do ano, coisa assim. Ah, sim. Aí teve mais do Skyrim rodando no Switch, com conteúdo exclusivo de Zelda, que foi bem, bem legal isso. Você vê o Zelda naqueles mods, pareceu uma coisa bem, bem diferentosa, assim, bem engraçado. Uhum. E os comandos, cara. O engraçado do Skyrim é isso. É um jogo que já existe há muitos anos. Todo mundo joga esse negócio, só que cada vez que lançam alguma coisa diferente, eles têm que lançar algo que seja interessante, né? E a versão do Switch tem toda uma mecânica diferente de você usar os controles. Ficou bem, bem interessante. E os conteúdos dos exclusivos, então é nisso que eles estão se pautando aí. Sim. Fala as comunidades modder também do Skyrim também, né? É, também, né? É que Skyrim foi um dos grandes títulos, né, anunciados ali pro Switch, né? A gente vê que a promessa tá sendo entregue ali, treino sendo cumprido. Aí teve o anúncio do novo Dishonored, Death of the Outsider. Eu acho que não é novo, né? Na verdade, acho que é uma expansão só. É uma expansão do último Dishonored. Aí teve uma apresentação grande da parte do Quake, que o Quake, ele tem uma comunidade de competição grande, e agora eles estão... Eu não sei se eles deram um update no jogo, eu não conheço muito, eu não jogo Quake no modo competitivo, assim, nada, e eles estão dando um update geral no jogo e enfatizando melhor a parada das competições, dos prêmios, de incentivar a comunidade que quer competir em relação ao Quake, sabe? Legal, legal. É, legal, bem legal. Aí um anúncio bem legal deles foi o The Evil Within 2, que teve... Eles começaram com essa franquia, foi ano passado, retrasado, fez um sucesso moderado e agora eles estão voltando com tudo. Parece que tá um puta de um jogo bem terror mesmo, assim. Nossa, parece que tá bem legal. Não sei se vocês viram o trailer disso daí, tá bem louco. O 2 eu não vi não, mas o 1 eu já achei muito foda. Nossa, o 2 parece que tá mais tenso, cara. Tá mais legal. Foda ainda. É. Pô, então é maneiro. Maneirão. E aí, o novo Wolfenstein 2, The New Colossus. Esse foi, tomou bastante tempo do final da conferência também. Esse tá bem legal também, pra quem gostou do último aí, do remake, da franquia. Esse segundo jogo tá vindo com tudo também, parece que tá bem legal. O enredo tá legal, as mecânicas, a violência, tá tudo muito intenso. maneiro. Esse ano também, né? 27 de outubro. É verdade. Esqueci de falar que o Devil Within também o 2 ele sai também dia 13 de outubro também desse ano. Sim, sim. E o do Wolfenstein, né? A trama aí com envolvendo nazistas aí, então, como sempre, interessante, né? Mais uma vez a gente lutando contra o mal dos alemães nos videogames aí. É bem legal. E o negócio da Bethesda, que eu acho legal, é que eles não chegam como a Sony, Microsoft, que a gente falou, sai tudo em 2018. Tudo que eles apresentaram, ou tá saindo já, ou até o final desse ano, é breve, né? Eles não mostram nada que eles não tenham pra entregar já, sabe? Sim, cara, porque, tipo, é E3 2017, né, cara? Então, o que a gente vai entregar esse ano, né? Deveria ser, né? Pois é. Devia ter uma regra lá. Tipo, pô, o lançamento desse ano ou ano que vem? Ah, do ano que vem. Ah, então volta no ano que vem pra apresentar, cara. Não faz sentido isso. Pois é. Então, e a Bethesda segue isso daí a risca. Eu acho legal isso daí. Sim, sim. Ubisoft, eles começaram com uma... que deixou todo mundo muito empolgado, muito no hype aí, que é o jogo exclusivo pro Switch, Mario & Rabbids Kingdom Battle. Então é um tático. Tá, eu achei que... você falou que deixou todo mundo empolgado, todo mundo no hype. Aí eu achei, ou ele vai falar de Far Cry 5, ou ele vai falar de Assassin's Creed. Não. Aí você falou de Mario & Rabbids. É exclusivo do Switch, porque todo mundo sabia que esse jogo tava em produção e tava todo mundo com medo desse jogo ser uma merda foda, assim, um negócio bem ruim. E aí, quando... eles chegaram, eles mostraram que é um estilo de jogo totalmente diferente. Ele é tipo um XCOM. Não sei se vocês conhecem XCOM, mas é um jogo de estratégia, né? Tático. Mas eles casaram esse tipo de mecânica com o Mario ali. Ficou bem legal, ficou bem interessante, assim. Então, eu acho que surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava um jogo desse tipo e tão bem feito, tão bem executado. E, né, a Nintendo não ia colocar o nome dela hoje em dia em mais alguma coisa que desse errado. Então, eu acho que tá bem legal mesmo. Então, começaram por isso aí. Acho que vai ser um jogo bem legal. Aí, Assassin's Creed Origins, mais gameplay. Aí, eles refizeram todas a engenharia de mecânicas do jogo, porque Assassin's Creed foi uma série que foi morrendo aos poucos, ela foi cometendo cada vez mais e mais erros, foi ficando muito negativa pro mercado, e era uma série anual da Ubisoft. Eles não lançaram um anual, eles pularam um ano pra ter tempo pra desenvolver algo realmente interessante, e parece que eles conseguiram. Só que a Ubisoft é assim, né, cara? Você tem que jogar, porque o que eles mostram em conferência... Sim. Mano, eles deixam você louco pra jogar as coisas deles e não, no fim você joga assim, é legal, só que pro hype que eles construíram, você se decepciona na maior parte das vezes, então tem que esperar, tudo que a gente falar da Ubisoft aqui, né, guarda um pouco aí a sua emoção. Sim, sim, mas esse particularmente, né, o tema dele, né, Egito Antigo, é uma parada que eu gosto muito, então quando eu vi que seria esse tema, tipo, já abri os olhos, assim, falei, caraca, é legal, agora, né? Sim. Mas se tratando de Ubisoft e da série Assassin's Creed, você tem que ter um pouco de cautela, assim, não se deixar levar muito pelo hype mesmo. Exato. Eu mesmo tô... Eu gosto muito, né? Então, mas eu tô tentando me segurar, porque essa parada de ser no Egito, a proposta é recontar a história. Começar de novo a história. Isso. E isso me interessa. Porque se eles já tinham se perdido, talvez essa seja a chance que eles têm de se reorganizar em relação à franquia. Exato. Aí, The Crew 2... Bom, é o jogo de carro deles lá, 2018. Só que agora você joga com aviões também, uma coisa muito doida. Você gosta de The Crew? Jogam? Nah. Eu queria jogar. Sei lá, jogo de carro não é muito minha praia, não. Sei. Oh, parece ser um jogo legal. Tá, no clipe também tá maravilhoso, só que é isso aí, né? Tem que esperar vir com o gameplay, jogar mesmo pra ver qual é que é. Tipo, caraca, vai permitir disputa de velocidade também entre aviões e barcos, cara. Caraca, você vai ligar o videogame pra disputar corrida de jet ski, mano? Não sei lá, velho. não sei. Pois é. Ubisoft tentando abraçar todo mundo. É. aí teve, né, mais um pouco sobre South Park, a fenda que abunda a força. É muito bom o nome do South Park. Aí também eles lançaram aí South Park RPG Mobile, que é um RPG mobile, e o nome do jogo é Phone Destroyer. Cara do South Park fazer essas brincadeiras com o próprio jogo. Aí eles lançaram uma nova IP aí, chama Transference. É um thriller em VR. Ia falar RPG, em VR, é muita sigla pra videogame. Mas não mostraram nada também. Só tipo conceito, imagem, trailer bonito. Uma parada bem Black Mirror de tipo falar do VR dentro do VR, umas coisas assim. Aí vamos ver. Ah, teve aí sim uma coisa que tava todo mundo esperando, que é o Skull and Bones. Ah não, desculpa, eu falei todo mundo esperando. Esse daqui foi uma novidade. O Skull and Bones é um jogo que, quando teve o Assassin's Creed Black Flag, antes até o 3, eles lançaram uma mecânica de guerra de barcos. Uhum. Todo mundo achou isso muito legal, era a parte muito legal do jogo. E só que depois que acabou esses Assassin's Creed, não teve mais esse negócio de guerra de barcos. O que eles fizeram? Esperaram uns anos e desenvolveram um jogo só disso. Então eles estão lançando agora um jogo de guerra de piratas. Vai sair só em 2018, mas é um multiplayer de guerra de piratas, barcos. E parece que tá muito legal. Vale a pena dar uma olhada nos trailers aí pra ver do que se trata. Bom, aí teve o Just Dance 2018, né? Showzinho de dança, tudo mais. Aí Starlink, Battle for Atlas. Vocês viram isso daí? Não. Meu, é um jogo que os caras estão fazendo e é uma coisa muito doida, porque você tem... É um jogo... não entendi. Acho que é um jogo de nave, guerrinhas de nave. Só que assim, você compra os brinquedos, os bonequinhos, as navinhas, e vai ter pra Switch... Pra Xbox e pra PlayStation. Então, pra cada controle, você tem brinquedos diferentes. Você encaixa esses brinquedos no controle, no USB, ele fica encaixado em cima e você joga com a navinha encaixada no controle. E aí você precisa fazer suas alterações ali no momento da luta, você encaixa e desencaixa as peças no controle. É uma coisa, uma viagem aí que eles fizeram. Tem um jogo da Marvel que tem isso, né? Você compra os heróis, aí você encaixa ele no controle e o herói, você joga com o herói que você comprou no jogo. A Nintendo também fazia isso. É, então, a Nintendo. Fez. Só que esse, o diferente é que você vai mexendo no bicho, no seu brinquedo, na hora, e o que você acontece com o seu brinquedo ali no controle na hora, ele coloca isso no videogame, no jogo. É, mas o detalhe, né, que junto com isso, né, se o jogo for 200, aí a navezinha você vai comprar por 100. Aí se quiser outra navezinha é mais 100. Aí quebra as pernas, né? Pois é. Ubisoft querendo fazer dinheiro de todos os jeitos, né? Pior. É isso aí. Aí tem o Steep, que eu acho que ninguém se importa. Alguém se importa com esse jogo, Steep, que é de esquiar, de coisa assim? Não, acho que não, né? Não, só a galera do NFL junto com isso. Não, a galera do NFL é mais participativa do que a galera do Steep. Beleza. Aí, bom, aí o que eles estavam falando é isso, mas não veio, não é exclusivo da E3, né? Eles mostraram o gameplay do Far Cry 5. Gameplay foi a primeira vez que eles mostraram. E tá, parece que tá bem legal, bem interessante. É um jogo que tá sendo bem polêmico, né? Porque eles estão colocando aí como vilões do jogo os nacionalistas americanos. Então, isso é bem complicado, né? Sim. Lembrando que a Ubisoft é uma empresa inicialmente francesa. Então, pra eles, pra puxar ali um jeito pra falar mal dos Estados Unidos, não é fácil, né? Rapidinho. Pior. Mas, não sei se é uma... É bom, é uma decisão, tipo, que mostra culhões da empresa, né? Querendo entrar numa treta meio política, assim, histórica. Exato. Ainda mais com os Estados Unidos, né? Se fosse do Brasil, beleza, né? Ninguém ia falar nada. Mas nos Estados Unidos, talvez, deu uma treta maior. Verdade. Então, bem interessante. E aí eles terminaram com um trailer, sem gameplay também, só conceito, mas que pareceu lindo pra caramba, que é a volta do Beyond Good and Evil 2. Né? Então, bem interessante. Só que nada. É isso, trailer. Coisa bonita, história legal. O que isso diz sobre o jogo? Nada. Então, sei lá, é Ubisoft sendo Ubisoft. Here we go! Bom, então aí pra encerrar, cada um faz um resuminho aí de o que achou interessante, o que não achou da E3. Mas essas séries aí que deixam a gente aguardando, né, da Nintendo temos Pokémon aí, o da Sony, a gente vai ter o... Eu tô esperando Final Fantasy VII, Far Cry também, da Ubisoft, e o VR, né, Skyrim Fallout. São os que eu fiquei bem mais... Empolgado? Empolgado, né? A única parte que eu não gostei mesmo foi de não ter falado nada sobre a Final Fantasy. Tá certo. Beleza. Bom, deu, vendo todos os games aí, tô na hype que Dragon Ball seja mais foda também e o South Park. E é isso, mano. Bom, como eu não tenho um console, né? Eu meio que dei de ombros aí pra essa E3, né? Mas querendo ou não, acaba aparecendo alguma coisinha assim, né? E aí pra fazer esse episódio também, né? A gente teve que ver mais coisas. Teve muita coisa interessante que chamou a minha atenção, né? Como falei, né? Os próprios jogos esportivos ali, que eu gosto bastante. E... mas também o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, Dragon Ball, o próprio Far Cry 5 também. Tipo, a Ubisoft, né? Se tem um jogo que ela tem acertado aí nos últimos tempos é Far Cry, né? Tanto pela história quanto pelos gráficos, assim. É um jogo muito bonito. Fiquei bem feliz com a conferência da Nintendo, né? Mostrou que a empresa tá no caminho certo pra assumir um protagonismo aí que a empresa tinha perdido nos últimos tempos. Deixa eu ver. O console da Microsoft, o Xbox One X, que poderosíssimo, né? Eu acho que se eu for ter um console no futuro, eu vou me programar pra ter ele, que ele tá prometendo ter um potencial bem grande. E é isso aí, o que também fico triste pro lado da guerrinha aí, Sony e Microsoft, que só tem a prejudicar quem gosta realmente de videogame, independente do time, né? Tipo, o sonista, né, fica feliz com a Sony fazendo as guerrinhas dela e o caixista fica feliz com a Microsoft fazendo a delas. Mas quem gosta dos jogos dos dois, que curte as duas empresas, né, que curte videogame e não curte uma empresa, acaba perdendo, né, porque você tem que escolher um lado e você acaba abrindo mão de uma coisa em prol de outra, né, e isso não é legal. É isso aí. E pra mim, bom, um dos motivos dos meninos terem me chamado aqui também é porque, além de grupo de taiko, eu também sou envolvido com esse negócio de joguinhos. Então, até uns anos atrás, eu fazia parte de um site. Não vou fazer propaganda de graça, ainda mais porque o site acabou mesmo, né? E a gente tinha canal no YouTube, escrevia notícias. E uma das coisas que a gente fazia era a cobertura da E3. E eu participei de algumas coberturas de E3, escrevendo notícias e tudo mais. Então, eu tenho uma certa experiência em acompanhar esse nosso querido evento que acontece todos os anos. E pra mim, eu não acredito em E3. Essa aqui é a parada. Eu não eu me doutrinei, eu não acredito mais. Eu acho bonito, eu acho lindo. Tem coisas, né, tipo Dragon Ball, nossa, que louco. Spider-Man, muito louco, assim. Mas eu prefiro, tipo, ficar numa zona de calma, não se empolgue tanto, porque essas coisas podem mudar no meio do caminho e podem te decepcionar muito. Mas eu acho que, assim, num conceito geral, as empresas, elas foram muito fiéis ao que elas, a proposta que elas queriam. Então, como eu falei, a Sony, ela não tá mais investindo tanto no console, vamos falar de Play 4. Não, vamos falar de jogos e tasca jogo. Então, bastante jogo exclusivo, isso é muito legal. A Microsoft tá vendo o mercado de uma outra maneira, eles veem que eles precisam entregar um hardware ainda, também por um motivo de que há 2 anos atrás, eles erraram em anunciar o videogame deles, e eles falaram de coisas que ninguém queria ouvir, de Kinect, de Netflix, de coisas assim, e todo mundo ficou com o pé atrás. Então, eles estão mostrando que a intenção deles com o hardware que eles têm é entregar o melhor material que eles podem, feito pro jogador e não mais só um multimídia que vai ter na sua sala. E eles estão nessa pegada. E pra mim, ok, interessante. Vamos ver até onde vai o desenvolvimento disso, se vale a pena mesmo jogar. Se eu ver que só os exclusivos da Sony ficam bons no videogame da Sony, todos os outros jogos ficam travando lá e só dá pra jogar na Xbox, todo mundo vai fazer isso. Vai querer comprar o tal da Xbox pra jogar direito o videogame lá, né? Pior. Então tem que ver qual que vai ser a repercussão. Nintendo sendo Nintendo, o que é bom pra todo mundo, o dia que a Nintendo tentar ser igual a todos os outros consoles, acho que ela se perde. Então, pra mim, tá ótimo também. Ubisoft vendendo sonhos, desgraçada, mas que eu adoro ver, né? Bethesda, a apresentação... É que a gente falou dos jogos, mas a apresentação da Bethesda foi muito engraçada. Eles fizeram todo um cenário bizarro lá, como se fosse um parque de diversões dos anos 60, anos 70, assim, você ia andar... Bethesda sendo Bethesda também. E aí, mostrando pra que veio. O Vini falou, né, que a galera gosta de meter o pau na EA de uns anos pra cá, mas é porque ela caiu nessa coisa, às vezes, de microtransações, de fazer tudo por dinheiro, vender, e começou a ter uma crítica muito grande em relação a isso. Mas pra mim, já faz um bom tempo que isso foi superado e era excelente como empresa também, e mostrou pra que veio. E mostrou as principais franquias aí, franquias novas IPs com criatividade, esse negócio do A Way Out chamou muita atenção, então tá de parabéns. É isso. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o nosso 14º episódio. Falamos aí da E3. Vamos agora para os nossos recados e leitura de e-mail. Ah, eu tenho. Eu queria falar duas coisas. Primeiro é que eu tenho vídeos do Vini e do Samu nos micos de ontem, aqui na festinha que teve aqui em casa. Então, quem quiser, eu quero ver. Eu tenho os vídeos aqui, tá? Ô, Akira, depois eu mando para você, se distribui aí, tá? me chama no WhatsApp, porque eu mando lá. Tá censurado isso aí, pô. Censurado. E o segundo é que eu tenho, como eu fiz parte desse negócio de videogame, eu tenho uma identidade lá, quem quiser me adiciona lá na PSN, tem por Yuki Rolim, dá pra deixar aí nos comentários, coisa assim. E eu tinha um canal no YouTube que eu dei uma cancelada por enquanto, mas eu tô soltando alguns gameplays no Instagram que eu fiz, que chama Rolling Play. Também deixo o link aí pra quem quiser seguir. Mas a parte mais importante dos recados é o vídeo dos dois, então pode chamar aí que eu passo pra vocês. Não. Essa parte tá censurada, rapaz. Novamente aí, né? Nosso grande fã, Garcia Renato, aí, me mandando um e-mail. Agradeço aí pelo feedback aí. Lê aí pra gente aí, Samu. Olá, Papo de Japa Casters. Puxa vida, miséria gosta de companhia, sim. Até sabia que tinham desastres, mas juntos, no mesmo episódio, dá uma visão ampla de quanta coisa eles passaram. Parabéns pelo tema e pela exposição dos pontos. Esse episódio abalou. Abraços e sucesso. É, realmente, lá... juntando todos os desastres aí que acontece lá, é um negócio pesado mesmo. É, porque realmente, né, mano, é uma parada que me surpreendeu também, né, porque quando a gente vê, né, pelo menos eu achava, só tinha ideia que realmente só acontecia o terremoto. Mas não, né, cara, tipo, é terremoto, é tsunami, é furacão, tudo, tipo, tudo ao mesmo tempo, né. Então é complicado, cara. Os japoneses estão direto aí, tem que lidar com que essas questões aí é o perrengue, passam num perrengue do caramba, né. Mas de uma forma, assim, isso serve para eles fortalecerem ainda mais as tecnologias de defesa também, né? Pensando no lado positivo, assim, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Sim, sim, é. Isso fez com que eles realmente ficassem mais fortes, né? Tipo, se desenvolveram muito, né, nessa área. Provavelmente é o país mais preparado aí para esse tipo de evento no mundo, realmente. E é isso aí, então. Quero agradecer aí todo o apoio dos fãs do programa, né? A gente chegou aí, passou da marca de 2.000 downloads recentemente, né? Então, acho até que, né, que a gente chegou mais rápido do 1.000 até o 2.000 do que do 0 até o 1.000, né? Então, o programa tem crescido bastante, né? Então, agradecer aí todo mundo que tá escutando a gente, desde o episódio número 1 lá, aquela porcaria, até esses aqui que estão, acho que estão um pouco melhores, né? E é isso aí, né? Tipo, continua compartilhando o programa aí, né? Recomendando a gente. Curta as nossas redes sociais aí pra ajudar bastante. Avaliar o nosso programa lá no iTunes. Assinar o feed, né? Pra você estar sempre recebendo aí todos os episódios. Esse aí, né? O nosso site aí também, né? Passou por uma repaginada aí, tá com um visual novo. Espero que a galera curta aí, né? E é isso aí, tá chegando a época de eventos, né? Mês que vem aí tem Anime Friends, tem Festival do Japão, né? A gente vai tá escrevendo aí sobre esses eventos, né? Vai tentar ir nesses eventos, né? Pra mostrar como que eles vão ser, como que tá sendo. E semana que vem aí, né? Se tudo der certo, a gente tá de volta com mais um episódio, mais um tema doido aí, falando mais insanidade pra vocês. E é isso aí. Um abraço, valeu, falou. Obrigado. Game over.